com certeza. Acabou aí pegando todo mundo de surpresa. É, a gente acaba respeitando muito a decisão lá da ESPN nos Estados Unidos. É, a BSB ela continua totalmente comprometida aí com o nosso projeto de estar realizando o evento aí ano que vem. Os nossos parceiros privados e públicos estão ao nosso lado. É, nos surpreendeu muito essa decisão deles, né, baseada muito no, nos problemas econômicos do país. Por outro lado, ou seja, a nossa empresa estava muito, muito comprometida já com o mercado de esportes de ação, além do X-Games. Então acho que a gente continua trilhando aí com os nossos parceiros para fazer que todo esse movimento que acabou acontecendo em Foz continue ano que vem. Marcelo Doria, aqui é Guilherme Wojciechowski. Eu lhe pergunto também se vocês, como é que foi essa recepção dessa notícia? Já receberam um comunicado oficial por parte da ESPN sobre essa suspensão dos X-Games no Brasil? O Guilherme, foi exatamente ninguém, o gato nem subiu no telhado, eles já me contaram que eu tinha caído, né? Então foi uma notícia que me pegou totalmente de impacto, ninguém tinha a mínima ideia. Como eu te disse, a gente respeitou, agora vamos, a estratégia dentro do nosso negócio, junto aos mercados de esporte, o X-Games fazia parte, agora não faz mais, mas a gente continua comprometido, e a ideia é continuar junto com os nossos parceiros, realizando tudo aquilo que a gente já tinha feito esse ano mesmo. Marcelo, então já se pensa na possibilidade de um evento paralelo então aos X Games? Exatamente, a ideia é fazer um evento 100% brasileiro, até para que essa modalidade que tanto cresce no Brasil, né, não tenha mais esse problema, né? Então a gente quer realizar o Brasil X, sim. Nossos parceiros todos estão alinhados com isso, parceiros privados e públicos, e realmente fazer com que a gente tenha um produto nosso, né? Acho que faz parte aí desses desafios que vão surgir agora pela frente. Acontecendo este produto Brasil X, como é que é o planejamento? Aliás, planejamento até cedo de falar, porque realmente todo mundo foi pego de surpresa, mas Foz do Iguaçu aparece como opção, aparece incluída num roteiro de um evento de esporte também? Digamos que, resumidamente, né, porque realmente tem muita coisa para ser alinhada, nada mudou. A gente só não vai ter o parceiro americano, vamos ter evento em Foz do Iguaçu, ou seja, tudo continua como estava planejado. Vão ter alguns, com certeza, algumas pequenas alterações, mas não vai perder nada da grandiosidade, não vão perder a nossa parceria com o Foz, vão perder nossos parceiros privados, os atletas. Realmente, esse, como eu disse, o comprometimento ele é muito maior do que os games, é com um comprometimento nacional com os esportes de ação. Certo, então. Marcelo, vamos estar na expectativa, então, desse novo evento e para que Foz do Iguaçu também não fique, né? Nós já estávamos contando com essa programação, conversamos agora há pouco com o secretário de Esportes, Anderson Andrade, aqui de Foz do Iguaçu, contando com essa programação para celebração do centenário de Foz do Iguaçu. Vamos ficar na expectativa agora desse evento paralelo. Tá ótimo. Muito obrigado, Cris Guilherme, com a disposição de vocês. Ok, então, nós começamos então com o Marcelo Doria, ele que é presidente da Brunor Sport Business, que é a detentora dos direitos da realização dos X Games aqui em Foz do Iguaçu. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos na sequência.